E aí, galera, eu sou o Guilherme Andrade. E aí, pessoal, o que tá falando é o Luiz Barbosa. Fala, galera, aqui é o Denis Vespasiano. E está começando mais um Papo de Calçada. Então, essa semana teve aí a transferência do Neymar do Barcelona pro PSG da França. E vamos falar aí um pouquinho da expectativa, do que isso pode mudar, o que não vai mudar. Pra seleção, acho que é meio indiferente o lugar que ele tiver, mas eu no lugar dele eu iria também, porque aquela coisa, enquanto ele estiver no Barcelona, ele pode fazer 1000 gols. Se o Messi fizer 1001, o Messi vai ser o cara da partida. E, tipo, isso a gente não tem como discutir. É a mesma coisa que acontece no Real Madrid. Então, eu no lugar dele iria, tipo, independente do salário, tá com o PSG, tá pagando ele muito bem, mas mesmo assim é uma oportunidade que ele tá tendo aí de se destacar no meio de gente boa, né? Eu acho que igual ele... Ele falava muito, né, que ele queria um desafio, uma coisa nova na vida dele. Isso aí, antes mesmo de ele ter alguma proposta para jogar fora e tal, ele sempre falou que ele queria, tipo assim, ou então voltar no Brasil, ou então ir para algum outro time. Ele já teve até muitas sondagens para ir para outros clubes, mas os outros clubes, né, não teve dinheiro, então não teve... Clubes da China, inclusive, né? É, não soube negociar, a proposta às vezes não era muito boa, né? Tipo assim, não era viável para ele no momento, né? Só que agora não, né? Ele falou isso nas entrevistas dele, que o time que ele tá indo não é um time ruim... O elenco lá tá sendo montado para almejando título, almejando uma Liga dos Campeões, né? Então, para ele já foi mais interessante ali pro PSG, né? Que além dele, tipo assim, ele pegar um time bem formado, ele também ele vai estar entrando nesse time e vai estar sendo o grande jogador do time, né? Que eu acho que é o que faltava para ele, né? Ser a estrela da equipe, né? É. Porque ele sempre foi um grande jogador, mas ele nunca foi uma estrela da equipe, né? Igual ele foi no Santos, né? Tipo, no Santos ele foi, né? No Santos ele era, né? Mas ele, tipo, não tinha ainda essa preparação e nem esse nível de habilidade pra poder ser um melhor do mundo ou um dos melhores do mundo. Porque ele ainda era muito novo, mas hoje no PSG eu acho que ele já tá preparado. Pra se não for, bater de frente com os melhores aí. É, tipo, igual vocês estão falando, né? Se o PSG, vamos supor, ganha a Champions dessa temporada, o Neymar é o melhor do mundo, indiscutivelmente. Porque ele vai ser o camisa 10 do time, vai ser o melhor do time. O Ibra tentou, né? Tá que o Ibra é mesicado com a Champions, mas o Ibra já tentou conseguir essa Champions pro PSG e acabou não conseguindo, né? E eu acho que... Em questão de elenco, o PSG vai servir muito bem o Neymar, véio, porque no Barça ele tinha Suárez e Messi, né? Tudo bem, Messi não se compara a nenhum jogador, mas no PSG ele vai ter Cavani e... Tem o Verratti. Tem um Pastore, Di Maria. Então assim, ele tem um time bom do lado dele, ele vai ter Daniel Alves na lateral. Que é parceiro dele, né? Ele conhece, ele jogou no Barcelona. Uma zaga boa, né? E querendo ou não, é o lateral direito da seleção brasileira. Sim, tipo, vai ter aquela sinergia com seleção, né? É, tem a zaga, tem vários brasileiros, né? E eu acho o time do PSG bom, muito bom. É pra brigar mesmo. Ano passado, na última temporada, perdeu pro Barcelona, né? Naquele vexame. Eu acho que um cara como o Neymar impõe mais moral no time. Se fosse o caso de ter um Neymar do lado do PSG naquele jogo contra o Barcelona, eu acho que o PSG não tomaria aquilo ali. Ah, eu acho meio complicado isso aí, porque o PSG quase sempre tem um time de razoável pra bom. O time deles não é ruim, tipo, de uns anos pra cá. Mas acho que, eu não sei explicar o que é, mas tipo, falta alguma coisa no PSG. Falta camisa. É, o peso da camisa. Isso, porque a gente viu lá eles ganhando do Chelsea nas semifinais da Champions aí. Só que chega uma hora que eles acabam entregando o jogo, sabe? Tipo, quando o Ibra tava lá, ele acabava chamando a responsabilidade. Mas o Ibra tava meio velho. Quando ele não aguentava, tipo, dar 100% dele, o PSG não conseguia segurar um resultado e nem conseguia jogar pra frente. Mas isso aí é mais é questão de tempo mesmo. O time, um time igual igual o PSG, ele era um time grande e tal. Só que o elenco era mais, tipo assim, o orçamento do elenco era mais barato e tal, então você não tinha jogadores, grandes jogadores, você não tinha um CT lá que de última geração, igual, né, esses times grandes sempre tiveram. E agora que ele tá começando a investir, tipo assim, dos 4, 5 anos pra trás, que começou a trazer jogador, trouxe treinador bom e tal, né, isso demanda tempo. Igual o Chelsea, se a gente for lembrar, uns 10 anos atrás, o Chelsea também passou por essa transformação, né? O Chelsea, por exemplo, ele não tinha muito nome, né? Era um time de bom para razoável no campeonato inglês, né? E aí, com o investimento do pessoal lá, o acho que era Roman Abramovich, né? Que é o presidente lá do Chelsea. Uhum. Ele trouxe investimento, trouxe grandes jogadores. Foi lá, pegou, montou um elenco completamente diferente lá e tal, e deu certo, milionário, né? Milionário, né? É, e o time chegou no final de UEFA, ganhou o UEFA Champions League, ganhou o campeonato inglês, e é isso que tá acontecendo com o PSG agora, né? Tá começando a melhorar, mas vai chegar, eu acho que vai, né, devagarzinho, mas vai conseguir chegar um título de UEFA. É, eu ouvi muita opinião de jornalista falando de um dos motivos para ele ficar no Barcelona seria ele fazer história com a camisa do Barcelona. Por exemplo, se tornar um ídolo eterno do Barcelona, como provavelmente o Messi vai ser. Aquele jogador que vai jogar a carreira inteira no mesmo time. Só que, pensando por outro lado, será que ele não pode fazer isso pelo PSG? Mesmo que nessa temporada o PSG não ganhe a Champions, mas daqui duas temporadas já vai chegar mais forte, já vai estar, o Neymar já vai estar mais adaptado, pode vir outros jogadores por causa do Neymar, igual nós estamos falando. Vai, com certeza vai. Igual já puxou Daniel Alves, que já confessou em entrevista que não foi ele que influenciou o Neymar de ir pro PSG, mas sim o Neymar que influenciou ele. Saiu numa matéria num jornal que uma das condições do Neymar para ir pro PSG era a ida do Daniel Alves e de mais algum outro jogador que ele pediu para ir, tipo, para facilitar a adaptação dele na França, no caso. Podem vir outros jogadores? Pode. Quem não quer jogar do lado do Neymar hoje, né? Tipo, seja isso, o time que ele tiver. Vamos supor, nessa última temporada, o PSG chegou até as quartas, né? Perdeu, sim, pro Barcelona nas quartas. Isso. E quase que foi pra semi, né? Tipo assim. Que joga ali, nossa senhora. É, nessa temporada, vamos supor que o PSG belisca uma semifinal ou chega na final e um vice-campeonato. Pô, já vai ser muita coisa pro PSG. Um time que não tem nem 50 anos ainda, não tem tradição no futebol europeu, e, sim, tem muito pouco. Tem tradição na França, mas nem é o maior campeão francês. É, tipo, ele é um time que é bem recente, a história toda do time. Ele é de 1970, o time. Isso. Não tem 50 anos ainda. Então, é essa a questão que eu acho. Se o Neymar tiver essa mentalidade, que ele pode se tornar? O nome do PSG. Eu tava vendo uma entrevista esses dias, né, acompanhando, o maior ídolo do PSG é o Raí, brasileiro, Raí. E o Raí nem ganhou nada lá, assim, ganhou o campeonato francês, os dois, sabe? Que eles já ganham, né? Então, vamos supor, o Neymar pode fazer história nesse time, ele pode vestir realmente a camisa e se tornar um ídolo, sabe? E levar o PSG, ser o time dele na Europa. Aquele que a torcida vai ter mais identificação com ele. Então é uma boa, é um desafio, eu acho um desafio. Isso pra mim me mostra um grande amadurecimento do Neymar. Essa atitude dele, consciente. Não, ele fala que o pai dele não queria que ele saísse do Barcelona, né? Não sei se isso aí é verdade, se não é, até onde que é verdade, isso aí a gente nunca vai saber. Mas se for mesmo, ele que peitou a transferência, ele que falou, não, eu quero ir, eu quero jogar lá, não importa se eu tô deixando o Barcelona, pra mim ele já amadureceu um passo a mais. Já virou, já deixou de ser garoto. Já sabe o que ele quer pra... Tô procurando aqui quantas vezes que o Paris Saint-Germain foi campeão, cara. Não é muito mesmo, não. O maior campeão francês, eu acho que é o Lyon. Não, aqui, ó. Saint-Étienne, velho. O Lyon tem 7 títulos seguidos, ó. O Saint-Étienne, olha pra você ver, engraçado, né? Você tem Saint-Étienne, Lyon, Nantes, Bordeaux, não tem Mônaco, todos os recordes aqui, ó. O Paris Saint-Germain aparece aqui também, ó. O Paris Saint-Germain aparece nos dois, três recordes aqui do campeonato. Só que olha o tanto de time, tem Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, o Mônaco e o Mônaco também é novo, é recente. É o Olympique de Marseille. Também mais tradicional. É, e o futebol francês, ele é um futebol tradicional na Europa. É campeão de Eurocopa, é campeão do mundo. E sempre montou seleção forte, né? É, tem bons jogadores. Você tem Henry, você tem Zidane. Há uns 15 anos atrás, a seleção da França era melhor do que a da Alemanha, disparada. Não, é. Você lembra? O time da. Tinha que Zidane, tinha Henry. Não falo mais tempo atrás, mesmo quando ganhou do Brasil lá naquela Copa do Mundo. Não, Ribéry, é que o Ribéry é velho e tá jogando até hoje. Ele é muito melhor do que a Alemanha. É, como é que chama aquele cara? Trezeguet, Makolele. Esses caras jogavam muito. E assim, não só bom, mas tradicional, né? Então, talvez seja a hora. E se você. E o que vocês acham desses investidores aí que tá chegando e tá pegando esses times menor, de menor expressão, e tá subindo com eles, né, botando muito dinheiro e, querendo ou não, times tradicionais estão tendo uma queda, né? Por exemplo, os times do futebol italiano estão por baixo. Agora até me parece que tem um time lá da Itália que foi comprado. Não sei se é a Milan. Inter de Milão. É o Milan, né? O Milan foi comprado por chinês. Pois é, ou seja, vai ter investimento agora, pode ser que volta, que é o segundo maior campeão da Champions League. O que ia pra lá era aquele cara, o Simeone, que estava sondando ele e tal, só que acabou que ele não aceitou, não. O que vocês acham disso aí? É válido, não é? É bom, não é? Porque você tem times aí igual, você estava falando, Chelsea, PSG... Manchester City... E tem times como Liverpool... O Arsenal na Inglaterra, né? Lá, né? O Milan, a Juventus que voltou esse ano e montou um time bom e tava chegando, mas também não é aquela mesma coisa. Aí a própria Inter de Milão, tem vários times aí que brigavam lá em cima, fazia final de Champions e deu uma sumida. Cara, eu acho que todo investimento de fora é válido, porque querendo ou não, a gente tá num momento de crise. E o que às vezes tira muito o time, assim, das dívidas que ele tem, ajuda a pagar esse tipo de coisa, é investimento de fora, igual aconteceu com o PSG e com o Milan agora. E, tipo, querendo ou não, isso ajuda, cara, o pessoal a contratar. A gente tá vendo que os jogadores estão muito caros. A movimentar o mercado, né, cara? Eu acho isso. Por exemplo, eu não acho que nenhum time hoje sem ajuda externa ia conseguir contratar o Neymar, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, não. Não acho que nenhum time gera capital para isso, não. E esses jogadores se transferiam muito pro tipo cada camisa, né? Às vezes até abria mão de receber um pouquinho a mais para poder falar assim: ah, mas eu tô jogando no Real Madrid, sabe? Mas tipo, tinha cara que até ficava, por exemplo. Tinha cara que tinha cacife para estar jogando em time grande, só que o time deles era, por exemplo, Inter de Milão. Inter de Milão, eles tinham um time tão bom, cara, que, por exemplo, um Verón da vida, um Cambiasso, esses caras podiam estar jogando em time grande, igual na Inglaterra, na Alemanha, nesses times tudo lá. Só que o time do Inter de Milão era tão bom na época, até tinha Ronaldo, Figo, o time era tão bom que os caras, vão ficar aqui, vão ganhar o UEFA aqui nesse, né? E hoje, igual, tipo assim, eu acho que o investimento é legal. Porque aí volta a ter esse mercado, entendeu? Você vai ter times bons lá na Itália. Se você tiver, por exemplo, uns 3 times bons na Itália, uns 4, 5 lá na Alemanha, aqueles times todos da Inglaterra lá, com aqueles jogadores que jogavam antigamente lá, né, com aqueles elencos bons. Os times da Espanha também, com Barcelona, com Real Madrid, com Valência. Né, tipo, até o Deportivo La Coruña era time bom, né, um tempo atrás lá. E é bom que abre o mercado, velho. Que o cara. Que hoje, o jogador de futebol, todo mundo quer ir pro Real Madrid, pro Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Mas é porque tipo assim, esses times que chegam na final, que, né? E outra coisa legal também é que, tipo assim, antes, você queria ir pra jogar num time bom. Você quer ir pra Inglaterra, onde você quer jogar? No Manchester United. Praga, tipo assim. Uhum. O cara já falava assim, ó, eu quero Manchester United, eu quero Real Madrid, eu quero Barcelona. É, hoje já tem o Manchester City, tem o Chelsea, tem tipo N times que você pode falar que você quer jogar lá. Até o próprio Tottenham, que não tem tanto nome, mas tem uma grana e tem uma visibilidade legal. Tá melhorando, né? É, o campeonato inglês eu acho que é um caso à parte, né? Até a gente poderia um dia fazer aqui uma pauta só de campeonato inglês pra gente comentar. Porque eu acho que é o campeonato mais diferente. Assim, a gente fala muito, né, que o campeonato brasileiro é o campeonato mais equilibrado, porque tem 10 times que podem ser campeão, que não sei o quê. Sim. Mas o campeonato brasileiro, ele é nivelado por baixo. Uhum. O futebol é nivelado por baixo. Agora o campeonato inglês, ele é aquele campeonato, assim, que todos os times são bons. É o que qualquer time ali bateria de frente com outros campeonatos. Sim. Sabe? Que às quem vezes ganha, o time. Quem ganha o brasileiro é o menos pior, né? É. A prova é desse jeito. É os cinco menos piores que ficam lá na frente. Eu esqueci qual é o nome do time que foi campeão inglês, velho, na última temporada. Que tinha um milhão de anos que não ganhava nada. Ah, né? O Leicester, pequeno, né? Leicester. O Leicester ganhou o campeonato inglês e tá lá. E, tipo, não foi tão mal assim na Champions, não. Uhum. Tipo, pra mas time, esse ano ele não arrumou nada. Esse ano ele ficou lá pra décimo lugar. Não, é, mas não, pra um time sem investimento nenhum, se for comparar com o Manchester United e os outros times que ficam na ponta da tabela, os caras foram até bem. Isso aí acontece de um em um milhão de anos, velho. Sei lá. Cara. Não, tudo bem, Luiz, mas. Mas tá falando é que lá tem competitividade, entendeu? Tipo, não é o menos pior. Não, lá é verdade. Tem é uma verdade. Competitividade legal lá. Porque, por exemplo, na Espanha, a Real Madrid ou Barcelona. O Atlético de Madrid chegou nos últimos anos aí, beliscou a Copa do Rei lá. Mas a camisa pesou no final, né? Real Madrid já ganhou uns 2 anos seguidos de novo. Daqui a pouco o Barcelona vai ganhar. Beleza. Ah, você vai pra Alemanha, que é um campeonato forte também. Ah, é Bayern de Munique, aí você tem o Borussia. Mas tem, aí se você for lá na Alemanha, o Bayern é campeão alemão uns, sei lá, 8 anos, 9 anos seguidos. É, mesma coisa, você vai pra França. A França até que é outro caso que eu acho que tem mais rotatividade de campeão, porque não é um grande campeonato comparado com os outros na Europa. Mas a Inglaterra, esse que é o meu ponto. A Inglaterra, você tem uma rotatividade de time campeão, mas é porque os times são bons mesmo, sabe? Esse ano eu não tô lembrado quem foi campeão. Foi o Chelsea ou foi o Arsenal? Foi o Chelsea, né? Foi campeão esse ano agora. Isso, foi o Chelsea. Foi o Chelsea. Ah, mas aí você pega o Manchester United. Se você coloca o Manchester United pra jogar um campeonato italiano, um campeonato espanhol, sabe? Eles iam lutar lá em cima pra ser campeão do mesmo jeito. Tá? O nível do time, dos caras, é alto. Então, vocês. Tudo bem que a Champions League até tá. Os times ingleses, não sei, tá numa maré ruim. Os times ingleses não estão chegando na Champions League igual chegava. Mas eles não são ruins, né? Tipo assim, um elenco bom. É alguma coisa que acontece. O time não passa no mata-mata e beleza. Mas se você pega, sei lá, 20 anos de Champions League, quantos times ingleses que não chega? Sabe? Que sempre tá chegando. Uhum. Tanto que a Inglaterra é o país que mais leva times pra Champions League. Porque a Champions League, não sei se vocês sabem isso, mas a quantidade de time que cada país leva é determinada pela tradição do país. Tá? Sim, quanto mais os times do país. Isso. Quanto mais os times do país vão chegando nas finais, mais vaga ele tem. Tanto que a Alemanha ganhou uma vaga da Itália. A Itália tinha uma vaga. que passou para a Alemanha, porque a Alemanha estava chegando mais, com o Borussia, com o Bayern, com outros times. Uhum. Então, o campeonato inglês, ele é um caso à parte. Denis falou aí que acha que para a seleção brasileira não muda nada o Neymar ir para o PSG. Eu acho que muda, cara. Mas você acha que muda por quê? Para mim não muda, porque o estilo de jogo dele vai ser o mesmo, ele vai jogar do mesmo jeito. Para mim a única diferença é que ele vai ter que sentir o peso da camisa agora. Pois é. É aí que eu acho que muda. Essa questão da responsabilidade. Ele no Barcelona, ele jogava de um jeito, e no Brasil ele tentava jogar do jeito que ele jogava no Barcelona. Só que no tipo assim, na época do Dunga, né, meio que não dava certo ele jogar daquele jeito, entende, né? Eu acho assim, ele mudar de... Só dele tá mudando de clube, de ambiente, ele vai melhorar, tipo assim, vai melhorar o jeito dele de jogar, entendeu? Eu acho que saindo do pé do Messi, saindo ali do Luis Suárez, ele vai evoluir, né? Ele vai evoluir como jogador. Mas igual o Denis tá falando, resta saber se isso vai ser bom pra seleção ou ruim, né? Porque às vezes o cara, sei lá, pode ser um tiro no pé também dele, mas eu acredito que não, cara. Eu acredito que ele vai evoluir também como futebol, né, como coletividade, né? É, a minha opinião tá aí mesmo. Por quê? É claro que tudo é suposição, né? A gente não sabe. Mas ele estando no PSG, como ele vai ser o protagonista, agora, tipo assim, ele chegou e pegou a 10, né? A 10 era de outro cara. Eles falam, não, ô fulano, escolhe outro aí, que agora não passar a 10 pro Neymar, que ele tá chegando. Aí pegou a 10, fez aquela coisa toda, agora você é o principal. Onde que você quer jogar? E com isso, vai aumentar a responsabilidade dele no clube. Ele tem que fazer o time jogar. Se o time tá mal, ele vai ter que correr mais. Ele que vai ter o holofote, entendeu? Ele vai ser o treinador dentro do campo, né? Porque tem muito isso, o treinador, se o time tá mal, a culpa é do treinador. Mas também é a culpa do craque. O melhor jogador do time, ele acaba segurando essa barra aí. Então, esse amadurecimento, eu acho que vai fazer bem pro Neymar e vai refletir na seleção. Eu sou mais otimista do que pessimista, velho, com esse novo clube, né, com esse novo desafio do Neymar. Eu acho que pode acontecer isso que você falou aí, Guilherme. Só que, tipo, eu tenho na minha cabeça o seguinte: o cara, ele pode ser bom o que for, se ele não souber jogar com os outros caras, tipo, se ele não souber jogar com os outros 10, ele não vai conseguir ganhar nada. O que acontece? Ele pode estar lá no PSG e tal, de boas, tipo, sendo líder do time e tudo mais. Mas não adianta o treinador atual, que hoje é o Tite, né? Não adianta ele, tipo, falar assim, vou depositar tudo no Neymar. O Neymar tem que entender, tipo, ele precisa entender isso, que pra mim ele não entende isso. Ele tem que entender que ele é bom, ele é, tipo, pode ser um dos melhores do mundo aí qualquer dia, mas ele tem que saber até onde, por exemplo, que o Felipe Coutinho pode jogar com ele, até onde o Felipe Coutinho é bom para fazer, para dar um passe para ele, e até onde ele pode ser fominha para poder correr e chutar e fazer gol. Isso que eu acho que ele tem que entender. E eu acho que vai ser muito difícil ele aprender isso por enquanto. No Barcelona eu achava mais fácil, porque lá tinha o Messi. Então o que ele fazia? Se ele olhasse lá e assim, daqui eu não consigo fazer o gol, o Messi tá ali, o Messi consegue. Ele não tinha essa confiança de tocar a bola pro Messi. Uhum. Eu acho que na seleção brasileira ele não tem essa mesma confiança. Mas o Tite tá mudando isso aí, tipo, Eu tô observando isso com o Neymar na seleção agora. o Tite, sabe? O Tite, acho que deu esse toque nele, porque ele tava sentindo esse peso de ser o craque da seleção. Eu acho isso. Ele tava puxando essa responsabilidade pro lado negativo. E tudo o que falavam mal da seleção, igual aquele episódio da Olimpíada, que ele ficou nervoso e depois, né, deu uns desabafos lá quando foi campeão. Tipo, os caras tava criticando, não era o Neymar especificamente naquele. Tava criticando a seleção. A seleção não começou bem a Olimpíada. Começou mal. E depois que o Tite foi lá e deu uma conversada ali, aí que engatou, né, no terceiro jogo pra frente e começou a ganhar. Só que o Neymar pegou a responsabilidade, a crítica pra ele. Viu? Como se fosse assim, se a seleção não tá jogando bem, a culpa é minha. Eu acho que com ele sendo o principal jogador do PSG, ele vai se acostumar com essa responsabilidade. Ele vai se acostumar a ser o principal jogador de um time. Que não quer dizer que ele tem que resolver tudo sozinho. E eu acho sim que no PSG, não sei. Quem que é o treinador do PSG? Acho que é o Laurent Blanc. É o mesmo cara. O treinador dele também vai ter que saber chegar pra ele e falar assim, ó, você também não vai jogar sozinho, não. Nós temos bons jogadores aqui. E eu acho que o Neymar já tem cabeça pra isso também, sabe? Fala assim, ó, você é o craque, mas o time tá aqui, ó. Sabe? Vamos jogar o time. E você vai conduzir o time. Você vai levar o time e tal. Porque na seleção, a seleção começou a jogar muito melhor foi quando o Neymar começou a tocar a bola, velho. Quando o Coutinho começou a aparecer. Não, apareceu. Gabriel Jesus. Apareceu o elenco, né, do Brasil. O Brasil, ele tinha aquele. Tipo assim, tinha os jogadores individuais que eram muito fortes. Só que o elenco do Brasil não conseguia jogar junto. Não, tipo assim, não dava certo, não dava liga. E quando começou, tipo assim, os caras, vou tocar pra cá, vou fazer isso e tal. Quando eles começaram a se entrosar, né? A ter essa percepção, eles melhoraram muito, né, a seleção brasileira. O Neymar, ele também teve uma coisa ali que foi fundamental para essa melhora dele no Brasil. Eu acho que ele nem, tipo assim, eu acho que ele jogava bem na época do Dunga, só que a seleção não jogava bem, era isso que era a diferença. Só que teve um jogador que foi fundamental, que foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus chegou no Brasil, na seleção brasileira, pegou a 9 lá, fez gol, fez um monte de coisa e tal. E o Neymar continuou jogando do jeito que ele sabe jogar, entendeu? E todo mundo, tipo assim, o elenco melhorou, né? Mas eu acho que é muito por aí mesmo. A seleção ter melhorado foi muito culpa do Tite. Na minha opinião, foi o dedo do Tite. Porque ele fez o time jogar junto. Porque o Dunga, ele não é um bom treinador. Ele não é treinador, né? Ele nem é treinador. É sério, tipo... Hoje eu não entendi por que colocaram ele como técnico da seleção. Tipo, um cara do nada acordou e falou assim, ah, vamos colocar o Dunga pra ser treinador da seleção brasileira? Que time que treinou? Nenhum, não. Ah, não tem problema, não. Foi tipo isso. É igual aquele cara lá, o Falcão, treinador do Inter. Não, mas tipo, o Falcão, eu ainda entendo... Porque você fala assim, ah, vamos colocar... Esse cara nunca treinou time, não. Ah, então... Mas é um time, Fraga, é um clube. Agora, não é a seleção. Você fala assim, ah, vamos colocar pra treinar a seleção. Ah, mas é igual você colocar... Não, eu entendo. Pode falar. Desculpa. Ah, tipo, é isso que eu tava falando. Mas, tipo, uma coisa é você coloca um cara pra treinar time. Um time é um time, velho. Agora, uma seleção... não entra na minha cabeça isso, não. O Falcão é engraçado, porque tipo assim, é a mesma coisa do Rogério Ceni. Ele foi pro Inter no mesmo sentido do Rogério Ceni. Ah, vamos pôr o Rogério Ceni aqui, que ele é craque de bola e tal, vamos pôr ele aqui. Aí colocou ele. O cara não vai vingar, velho, não tem jeito. Não, tipo, pode ser até que vingue, por exemplo, o Guardiola. Pode ser, mas é mais difícil demais. Mas é difícil pra caramba, né, velho? Ah, mas beleza, o Guardiola vingou. Mas quanto tempo que o Guardiola não estudou? Não foi assistente técnico. É, foi o mesmo caso do Zidane, né? É, a mesma coisa. Você vê que o Zidane vingou também, né? Zidane já ganhou a Champions League. É, o Zidane ficou um tempão, né? E ficou um tempão também, né? O cara não chegou de uma hora pra outra, sabe? E ele foi... E o Zidane... O time do Real Madrid tá jogando demais com o Zidane. E você vê que é treino dele, é o jeito dele do Real Madrid tá jogando diferente. Igual nós comentamos aqui, né, naquele cast da final da Champions. É, o jeito do Real Madrid jogar é dedo do Zidane, porque é ele que tá treinando. O cara tá lá mais de um ano. Tá? Você vai falar que não é ele que tá fazendo? Mas é a mesma coisa, o cara veio, teve humildade, né? Sentou no banco, aprendeu, viu como é que funciona. Porque não é. Ser jogador não é a mesma coisa que ser treinador. O vestiário é diferente. Então isso aí também conta. O Guardiola, a mesma coisa. Veio da base do Barcelona lá. Pegou o time de base, pegou o time B, até treinar o time principal. O time do PSG tem 6 títulos de campeonato francês, 11 de Copa da França e Copa da Liga, não sei o que é lá. Tem... Nossa, velho, o time do PSG só não tem goleiro, né, velho? Ou, oh, eles até tinham, velho, o Sirigo. Sirigo, tipo, é, não é o cara ruim, era não, bonzinho, né, cara? Mas aí eles foram e cismaram de colocar aquele... Auréola lá. É... Esse cara é ruim pra caramba, velho. Não, e é porque ele é francês, véio. Os caras, tipo assim, acho que o cara vai vencer seleção e tal, tem que colocar ele pra ele ficar, né? E tipo, o Siriga da seleção italiana, né, velho? Ele só não pega por causa do Buffon, né? Se você for olhar, você tem assim, você tem lá o Sirigo ou aquele outro cara lá, porque tipo, goleiro de peso Trapp, não vai querer. Tem um Kevin Trapp, só que o Trapp é mais velho também. É, só que aí você fala, um goleiro de peso, tipo um Neuer da vida, não vai querer ir pro PSG, né? Aí o que você tem? Você tem o Sirigo, que é o reserva do Buffon. Ah, mas você podia pegar, tipo assim, sei lá, um Reina da vida, um, sei lá, um goleiro de nome, mas o Reina nome, também véio. É velho, mas você acha que o... Valdez, tipo, ah, esses caras pegam pra caralho ainda, velho. Mas você acha que eles toparam ir pra França? Ué, por que não? Tipo, ganhando o que eles estão ganhando? Eu acho que não, velho. Tipo, sei lá, pode ser que queiram ir, que não tenham um problema com isso, mas... E também o... Se custar então, pego, muito caro... Se for pra pegar um goleiro novo, pega o goleiro da Itália lá, ou como é que chama? Donnarumma? Do Mila? Donnarumma? É, 16 anos. O cara é um animal, filho, já. Mas eu acho que o PSG quis ele, velho. Mas, tipo, eu entendo o negócio do PSG por causa de custo-benefício, Fraga. Talvez não valha a pena pros caras contratar um goleiro velho que não vai ficar lá no clube, tipo... É, não vai durar, né, tipo assim. É, tipo, o cara não vai ficar lá, sei lá, um ano, duas temporadas, 3 temporadas, aí talvez nem compense. Igual engraçado, né, olha aqui, PSG, ele tem um elenco, tipo assim, igual o zagueiro bom, Thiago Silva, o volante, tem o Marquinhos e o Verratti... Cavani, Di Maria, Neymar, Matuidi. Os caras são bons, velho. Só que o goleiro. Os goleiros meio estranhos, né? Ah, véio, mas... O Draxler foi pra lá também, velho. O Draxler, sabe, aquele do meio-campo lá de. O cara é bom, velho. É, mas. É, igual eu te falei, eu acho que um goleiro de nome, ele não vai querer ir pro PSG. Eu acho que ele preferir ir pro Real Madrid. Barcelona, Alemanha ali, não o PSG. Mas quem que é o goleiro da seleção francesa? Não lembro. Loris. Porque a questão do... Tem a questão de contratar estrangeiro também, né? Porque você tem uma cota de estrangeiro pra jogar no time. Não, você é jogador é estrangeiro lá na Europa, é só da América. Jogar, tipo, ah, se é? For europeu, da... né? É. Europeu não entra na cota estrangeira, né? Em qualquer e, tipo, país. Assim, igual, tipo, não, isso, tem umas ligas que contam. Por exemplo, na Espanha, você tem que ter um número de espanhóis no seu time. Ah, só. É isso que eu tô falando. Não, pra Champions não. Pra Champions, quem é europeu pode jogar Champions, não tem isso. Eu tô falando Liga Nacional. Tipo assim, eu não tenho certeza de todas as ligas, mas a maioria das ligas, se o cara for europeu, já conta como tipo assim, natural, né? Tipo, do país. Porque entendeu? Tem uma questão também da quantidade de temporada, né? que o cara joga no país. Se ele joga, isso, tipo, três temporadas no país, ele já pega, ele já não conta mais como já um pode, estrangeiro. Já é cidadão, já europeu e tal. Igual, por exemplo, Thiago Silva já é cidadão europeu, o Cavani já deve ser também, o Di Maria, entendeu? Esses caras tá desde de novo já jogando. Né? Não, porque eu falo aí, a questão de contratar o goleiro pesa, né? Porque você acaba tendo que contratar um goleiro do seu país. Né? Você vai investir num jogador estrangeiro, num atacante ou num goleiro? Você tem que estar tá muito bom de atacante pra você investir num goleiro estrangeiro. Ó, oh, mas assim, o time do PSG tem 12 jogadores só da França, o resto é tudo estrangeiro. Então, tipo assim, uma cota boa, né, de jogador lá. Eu acho que são, se eu não me engano, ô Denis, você tem que escrever, são 6 jogadores ou 8 jogadores só da França, e o resto você pode trazer os jogadores europeus tudo. Ah, é, tipo, eu não tenho certeza como que funciona, mas eu sei que... Eu sei que tem uma cota mesmo, agora que você falou. Eu sei dessa cota porque o Casemiro uma vez foi emprestado, ele ficou uma temporada a mais no Porto, porque o Real Madrid não podia jogar, não podia colocar ele pra jogar por causa do número de estrangeiros. É, isso aí pode ter razão. Isso aí pode ter razão mesmo, que isso pode acontecer. Agora, por exemplo, o jogador é africano também conta, né, velho? O cara não é só americano, não, né? É, da América, né? Ah, tipo assim, o cara veio da África, do Japão, aí não é jogador, aí tem que ficar aqui. É, fora da Europa. Mas quem que vocês acham aí que tá pra esse ano? Fora Real Madrid, que tá forte pra Champions. Ué, tem o Barcelona. O Barcelona de sempre. Na Inglaterra tem alguém destacando? Cara, se o Mourinho conseguir fazer o time jogar o que ele tá falando, o United tem chance. É. E o City? Tem também o City, tem o Chelsea também, que sempre, né, a gente não pode descartar. Vocês acham que o City não emplaca esse ano, não, com o Guardiola? Isso que eu ia falar, cara, o time do City, ele é pior que o Atlético Mineiro pra arrumar as coisas, pelo amor de Deus. O time tem um timaço, velho. Tem um treinador bom pra caralho. Bom pra caramba e tal, só que não arruma nada, velho. Há uma dificuldade pra ganhar os títulos e tal. E se você for olhar no papel, véio, é um dos melhores times, o melhor elenco da Europa. Não, da Europa não, do inglês. Do inglês é bom o time, assim, o time com elenco bom e tal, e nossa, é difícil pra ganhar as coisas. O Cristiano Ronaldo tava querendo voltar, né, pra Inglaterra. Ah, todo ano ele tá indo pra algum lugar, né? Já teve indo pro PSG, já teve indo pra China. Ele já teve proposta até pra ir pro outro time do Mônaco também, que o Mônaco é rico, e aí os caras queriam trazer. O Mônaco também ofereceu um caminhão de dinheiro. É, mas é perigoso ficar, né, nos mesmos times sempre, né? Bayern de Munique lá na Alemanha. Não deve ter ninguém diferente. É, também, né? Tomara que saia da Espanha, né, velho? Tem uns 4 anos que o título fica na Espanha. Tá muito homogêneo, né, velho? Tipo, Real Madrid sempre chega na final e... Quando chega na final, se for o Atlético de Madrid, ganha, né? 2 anos que chegou com o Atlético. Depois chegou o Barcelona, né? No meio disso, foi campeão. Eu gostei da saída do Neymar também pra isso, velho. Ah, fortalece outro time. Eu não acho que o PSG vai ser campeão esse ano da Champions, não. É sonhar muito alto. Pode até ser, mas é sonhar muito alto. Quem você fala? O PSG, ser campeão da Champions esse ano. Ah, tá. É, eu também acho que difícil, mas não é impossível, não. É, nada é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas dá uma movimentada, sabe? Pô, o Barcelona tava monopolizando 2 dos melhores jogadores do mundo. Você imagina também, por exemplo, o Real Madrid vai lá e libera o Bale pra algum time aí. É, o Bale, ele é mal aproveitado o, pra caramba. O Barcelona vai lá e vende o Suárez pra outro time e tal. Né? Os elencos que os caras vão... Ah, mas vocês acham que o Suárez joga essa bola toda? Ele tá formando elenco bom, né, bro? Vocês acham? Pô, cara, o Suárez, ele no Liverpool, ele carregou o Liverpool, né, cara? Então não duvido do Suárez, não, cara. O cara é bom jogador, sim, né? Cara, pra ganhar, pra jogar o inglês lá do jeito que jogou, filho, o cara tem que jogar muito. E o inglês é pesado, né, velho? É difícil. O Barcelona tava querendo o Coutinho, vocês viram isso? É, seria uma boa. Na verdade, pra mim, o ideal era eles voltar com o Sanches. Agora eles falaram também que o Coutinho tava indo pro PSG, velho, um tempo nessa contratação do Neymar aí e tal. É, o Coutinho tá jogando muita bola, né, velho? O cara saiu desacreditado daqui. E pode ser que eles estavam com conversa também deles trazerem o Paulinho, né, velho? Paulinho do Barça. Paulinho da seleção? É. Isso. Que tá na China. Sério, isso? Ah, cara, eu acho um bom jogador pro Barcelona. O Barcelona não tem volante, não, cara. O volante do Barcelona é o Busquets. O cara não consegue nem se andar direito no campo, coitado. E nem zagueiro, né? Porque o zagueiro é o Mascherano. É, o Mascherano também não. É um Mascherano, é um bom volante, velho. Um bom volante. Ele é zagueiro, velho. Ó, o Mascherano é volante, mas ele tá jogando zagueiro. Pois é. Isso aí que acaba com ele. Precisa contratar zagueiro, Barcelona. O foda é que o Barcelona tem aquela treta lá de só contratar jogador espanhol, não sei o que. Difícil contratar o estrangeiro. E tem negócio também que só contrata jogador que toca a bola bonitinho e tal. Não pode contratar. Tem esses negócios. É, vocês viram a treta do cara do Vasco lá, com o Rodrigo e o Mendes lá? Eu não vi essa parada não, cara. O que aconteceu? Eu só li ele falando. Que treta doida, velho. Mas que foi? Que tipo aconteceu? Tipo assim, jogou Vasco e Ponte Preta lá em Campinas. Uhum. É, o Vasco perdeu, tá? É, não importa isso. Não, o resultado é de menos. Mas... acho que é Milton Mendes, né? O treinador do Vasco. Isso aí. Quando acabou o jogo, Milton Mendes entrou no campo, né? O jogador fica naquela resenha. Palavras do Milton Mendes. Ele falou que entrou no jogo pra chamar os jogadores dele pro vestiário. Deu pra fazer a oração lá, a reunião no final do jogo e ir embora. Aí foi lá chamar. Nisso, ele chegou, tava conversando o Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta, que esse ano saiu do Vasco. Com treta com o Milton Mendes. Depois que o Milton Mendes chegou, ele saiu do Vasco. Tá conversando esse Rodrigo e um jogador da base. O Rodrigo é da Ponte Preta? É, o Rodrigo tá na Ponte Preta. Ah, não sabia não. Pois é, ele saiu do Vasco. E o Rodrigo falou que tava conversando com o jogador lá, que é da base, falou que tava achando massa, que ele estava tendo oportunidade, não sei o que, não sei o que. Nisso, o Milton Mendes chegou. Conversa de boleiro. É, conversa de boleiro, final de jogo. Nisso chegou o Milton Mendes e meio que foi abraçando o Rodrigo, sabe? Dá aquela cumprimentada de final de jogo. Pô, na hora que o cara viu que era o Milton Mendes, ele deu um empurrão, que o Milton Mendes deu uns 3 passos pra trás, véio, pra não cair. Ele foi, deu outro empurrão e o Milton Mendes saiu meio de campo, assim. Aí deu uma sinalizada, parece que ele chamou, falou que ia chamar a polícia. Aí o cara foi lá e deu outra peitada nele, saca? E aí ficou nessa e tal. O Milton Mendes, saindo do campo, falando com os repórteres, falou que ele tava com o Rodrigo, tava achando ruim porque ele tinha saído do Vasco, né? Tipo assim, tava com recalque, né, vamos dizer assim. Depois o Rodrigo mandou uma mensagem numa rede social aí, não sei nem qual é, falando que não, que tipo assim, o Milton Mendes fez a casinha pra ele sair do Vasco, sabe, praticamente tirou ele do Vasco. E depois chegou no campo querendo abraçar ele, querendo de boa, né? Só que eu vi o cara, empurrei ele mesmo, o cara não é meu amigo, o que ele tá vindo me abraçar? Aí eu falei, você tá certo mesmo, doido? Eu também não abraçava o cara, não? Tomar no cu, hein? O cara fez minha casinha pra eu sair do time, eu vou ficar de conversinha, cara, filho do apuro, velho. É, cara, safado. Eu achei massa demais. Eu não sabia disso, não. Eu só li a matéria que tinha rolado. Eu não vi o acontecimento, não. É, ué, Campeonato Brasileiro, né? É, ué, Campeonato Brasileiro tá tão ruim, véio, tão ruim. Eu não sei, não, velho. Sei lá, o time perde esse ano a gente já tá na metade do ano, nós pra falar assim, ó. É, Corinthians campeão. É, Grêmio ou Palmeiras não, tipo assim, Grêmio, Cruzeiro, outro time lá, campeão do Copa do Brasil, tipo, não tem mais ninguém, velho, não tem, nossa senhora, não. Tá ruim de elenco, velho. A única certeza que você tem no Campeonato Brasileiro é que o Corinthians vai ser campeão e o Atlético Goianiense vai ser rebaixado. O resto você não tem certeza de nada, não? O resto tá uma putaria danada. Que isso, velho? Que campeonato maluco. Eu nunca vi um campeonato assim, não. Nunca vi. Não, ninguém ganha dentro de casa. É. Tá jogando. É melhor jogar fora, né? Que porra é essa, velho? Os times jogam. Cara, os times tudo jogando no contra-ataque. Nunca vi isso. Todos os times jogam no contra-ataque. Escala pro Cartola. Aí você olha lá e fala, tipo assim, nossa, tipo, o Grêmio contra o Havaí, lá na arena do Grêmio. Pô, vou contra o ataque do Grêmio, né? Vou meter Grêmio, né? Aí o Havaí vai lá e ganha o jogo. Nossa. Não, igual esse último agora, é Flamengo e Vitória, velho. Tipo assim, ó, Flamengo e Vitória, né? Ó, 3 pontos pro Flamengo já, né? Meteu 5x0 lá no Vitória. Os caras correndo pra caralho e tal. O time do Flamengo bem. 2x0 pro Vitória. Ó, como assim, velho? Não, ó, tipo assim, igual vocês estão falando, quem joga fora que dá bem. O São Paulo foi lá contra o Botafogo, deu aquela virada lá e tal. Depois em casa contra o Curitiba. Não, agora o São Paulo vai reagir, vai subir. Tomou 2x0 em casa, velho. Que isso, velho. Campeonato doido, velho. O Cruzeiro, a mesma coisa. Foi lá no Rio de Janeiro, ganhou do Vasco, meteu 3x0, jogou pra caralho. Foi no Mineirão, empatou 0x0 com o Botafogo, com o time reserva do Botafogo. Não, e o Botafogo, não, velho. Tem base esse negócio, não. O Botafogo tomou 4x3 do São Paulo, ganhando de 3x0 nos 40 do segundo tempo. É. Que isso, velho. Esse campeonato entrou pra história, velho. Não tem lógica. Não, tipo, 40 de segundo tempo, um time tomado. E sabe o que o técnico do Botafogo falou nesse jogo? Ele falou assim, não, a gente não perdeu de 4x3, não. O saldo ficou 1x0. Aí o cara falou assim, mas vocês tomaram 3 gols em menos de 5 minutos. Ele, não, mas o saldo foi 1x0, não jogamos tão mal, não. Pô, se eles jogaram mal, eles fizeram o quê, então? Pô, eu fico imaginando, sério mesmo, no Campeonato Brasileiro, os caras faziam... A gente podia até fazer isso aí, daria uma pauta muito massa pro programa. A gente montar o melhor time do campeonato. Aí, tipo assim, a gente vai pegar esse goleiro do Havaí, zagueiro do Vitória, volante do Sport, Richelli do Sport. Só não tem um cara de time grande. Não, tem ninguém. Não, a jogador, meio campo, Rodriguinho, craque do campeonato, Rodriguinho, ex-América. Ô, velho, pelo amor de Deus. Então, esse ano vai ser desse jeito. O meia mais caro do Cartola. É o cara do Bahia lá, o Regis. E o atacante, o Luca. Tipo assim, melhor volante do campeonato, Regis. É desse jeito, velho. O campeonato esse ano tá muito... Não tem lógica. Lateral, Nino Paraíba. Melhor lateral direito, Nino Paraíba. Não, velho, não tem lógica. Melhor atacante, Luca da Ponte Preta. É, tá desse jeito, velho. Mas nós vamos fazer, depois a gente podia fazer. Vamos marcar pro final do campeonato. Marca pro final do ano. Marca um dream time do Campeonato Brasileiro. O Corinthians nem tá assim. Você fala assim, o Corinthians tá jogando futebol. Não, o Corinthians é o time organizado. O Corinthians tá fazendo. Né, tipo assim, o Corinthians tá sendo regular, o só básico. Isso. Tá fazendo o básico. Uhum. Ele tá ganhando de 1x0, 2x0 e tal. E tá, sabe, não tá jogando assim, igual. Você já teve times aí, Cruzeiro 2013, 2014... Nossa senhora, que o Cruzeiro 2013 pegar esse time do Corinthians e mete 5x0 no Corinthians. Pois é, você teve aquele time do São Paulo lá também, que era um timaço. O tri do Muricy, né? O time do Santos, sabe? Aquele time do Neymar Santos. Não, pega o Flamengo lá, a época do Flamengo lá. O Ronaldinho. O favelado. O Império do Amor. Do Flamengo lá. Império do Amor, Wagner Love, Adriano... William, aquele time também não era tão bom assim, não, né, velho? Time... Não, tô zoando. Não, mas eu falo assim. Tô zoando. Pra pô, tá. Mas o Império do Amor era bom, velho. Era bom, velho, mas chegou muito na. Chegou muito no deixou chegar, né? Aquele negócio que ele fala, deixou chegar, já era. Foi isso, velho. Os caras foram no embalo. Foi no final do campeonato que eles decidiram ali. Mas era bom, tinha Petkovic, tinha. Uhum. Adriano, Vaglelov, tinha uns caras bons lá, Márcio Araújo. Uhum. Márcio Araújo tava lá nessa época já, né, velho? Até hoje o cara tá no Flamengo, velho. Puta que pariu. O Márcio Araújo é um volantaço, cara. Que o cara jogar nesse time grande aí do jeito que tá jogando até hoje. Eu vi um cara falar um negócio uma vez que é a maior verdade que já vi no futebol. Não tenha o Márcio Araújo no seu time. Você vai ter que colocar aí pra jogar. Acho que foi o Ale Oliveira que falou isso ainda. Não tem, isso é menos um, né? Tipo assim, menos um, né, elenco pra você escalar. É, você tipo vai ter assim, que pôr o Márcio Araújo. Ninguém coloca o Márcio Araújo de reserva no time. Ele sempre se titular no seu time.